Não, eu sou da época do Discman. Mentira. É, mentira. Lembrei do Luiz agora, aquela cara de... Como que é? Pastel de vento. Não, ele falou... A gente tá com saudade de você olhando pra gente com aquela cara de... Maquiavélica? Não, sarcasticamente. Sarcasticamente. E é bem isso, né? Eu não sei, cara, porque eu realmente não sabia que as pessoas notavam, assim. Então, é bem isso. Você não sabia que as pessoas notavam não quer dizer que não é isso. Não era. Mas eu considerei um elogio. Que nem ontem, eu tava olhando um vídeo de uma mina que fuma sálvia. Ela tava pintando a cara. Então ela pintou um lado da cara, primeiro sóbria, né? E depois ela pintou o outro lado da cara depois de ter fumado sálvia. E durante esse processo todo, ela falou uma coisa inconscientemente que era assim: não é porque eu tô fazendo uma coisa que eu entendo perfeitamente o porquê que eu tô fazendo isso. Quando o nosso inconsciente vem à tona. Mas hoje é dia dos namorados. Hoje não, ontem foi dia dos namorados. Faz de conta que esse programa é ao vivo, né? A gente tá no... A gente tem uma cama aqui no estúdio, na rádio Unifran FM. Então a gente faz o programa ao vivo e... O programa de hoje, pelo jeito, vai ser temático ao dia dos namorados, assim. Já tá sendo, né? Convite maravilhoso. Fica a dica. Tipo, haters se unam. É. E venham me dar porrada aqui que eu tô frágil. Stalkers também. Cometa. Aproveita o desbunde técnico. Começar o programa temático ao Dia dos Namorados com Cérebro Eletrônico, que você indicou. Oi. Como é que chama a música? D. D? D-E? D, do verbo dar. E do que fala essa música especificamente? De amor. Entre duas pessoas? Entre duas pessoas. Não, acho que pode ser entre várias pessoas. É, nesse caso pode. Pode. Ah, sim. É um triângulo amoroso bizarrento. Pode ser um poliamor, né? Que o pessoal tá falando muito sobre isso ultimamente. É, é uma palavra, é uma tendência. Não, mas é legal, poliamor. Mas é uma tendência do bem. Tendência do bem, exatamente. Existe tendência do bem e tendência do mal. As pessoas bem tendência do bem no sentido de, tipo, bem intencionadas, né? E do mal, mal intencionadas. As pessoas falando... Então, é, são pessoas que defendem essa coisa do poliamor e tal, acreditam no amor. Relacionamento aberto. Seria mais que um relacionamento aberto, porque relacionamentos abertos às vezes costumam ser assim. Tipo, o casal, as pessoas conseguem controlar isso, não sei como. Mas o casal... Carinho, afeto, amor, só entre os dois, mas eles podem sair do relacionamento pra prazer, assim, tipo, trepar, né? Uhum. E o poliamor é mais que isso, as pessoas acreditam que realmente podem amar mais do que duas pessoas ao mesmo tempo. Entendi. E às vezes elas vivem juntas e... Você não acha que, por exemplo, pode existir poliamor numa relação a dois? Meio esquizofrênico isso, né? Mas... Não, assim, no sentido de que, tipo, o amor é transcendental, entendeu? Não fica só ali. É bem transcendental. Porque, olha, é a mesma coisa. Por exemplo, esse negócio de relacionamento aberto. É possível o relacionamento aberto dentro desse amor romântico medieval? É possível. Apesar das pessoas que defendem, né, essas pessoas que eu tô falando, assim, que eu leio e vejo falando a respeito, que escreveram livros sobre isso. Quem? Regina Navarro, que é uma psicanalista, escritora, que tem livros ótimos, uhum, que falam sobre isso. Essas pessoas tentam desconstruir o amor romântico. Que já fez sentido. Isso. Mas o amor, quando você pensa nisso, não é desconstruir o amor romântico. Eu não gosto do amor romântico. Tem problema com ele, mas ele é o amor que a gente aprende a sentir, assim. Não sentir. Eu gosto do amor romântico, porque, assim, mas o amor romântico na raiz da palavra, entendeu? Acho que o termo romantismo foi deturpado hoje em dia. Assim como a igreja, por exemplo, a religião e a religiosidade, sei lá, o religare, né? Que vem do latim, religare, é ligar-se a si mesmo. Tava conversando com um amigo meu esses dias, que ele tava me contando que tá fazendo... yoga, e que ele foi num... como chama? Mosteiro e tal. Que legal. E eu tava falando que eu acho isso lindo, assim, que o que me incomoda são os dogmas da... Exato! É a mesma coisa do romântico. Mas o amor romântico, eu tenho muito problema com ele, mas é que, assim, enfim, sou feminista, já li muitas coisas a respeito, e sei o que esse amor romântico que a gente aprendeu, né, a reconhecer... Que na verdade sentir, a gente sente uma coisa só, mas a gente extravasa esse sentimento de maneiras diferentes. Aí tem esse amor romântico, que é uma das maneiras que a gente extravasa esse sentimento. Uhum. E o poliamor tenta desconstruir esse amor romântico. E o amor fica... do poliamor é uma coisa mais... tipo isso, se for transcendental, sabe? Uma coisa mais... transbordativa. Entrega e... esquizofrênica. É uma coisa meio louca, assim. É complicado pra gente. A gente tem que se livrar de vários... se desconstruir, se livrar de vários estereótipos e tal. Não é fácil viver. Se anarquizar. Não é fácil viver um relacionamento assim, vivendo numa sociedade que a gente vive. Mas funciona, eu conheço. É, nesse caso, sei lá, o amor romântico começou e acabou em Adão e Eva, assim. Eu conheço pessoas que vivem esse tipo de relacionamento aberto, poliamor, que são felizes pra caralho, sabe? Eu não consigo aceitar, não consigo mesmo. Então, só que eu não acho que seja uma coisa da gente falar, é impossível. Eu acho que é uma posição, sabe? É uma escolha. Assim, se a gente quiser desconstruir, a gente desconstrói. Mas às vezes a gente não quer. Porque é mais fácil você viver dentro do mundinho que se construiu, né? Tipo, você vai ter que passar por um monte de coisa que vai ser complicada pra você começar a aceitar. Então é mais fácil você dizer, não consigo aceitar isso, porque eu não quero passar por todo o processo de desconstrução que isso me requer. Não, mas não é nem isso, não é nem isso. É porque, eu não sei, na minha concepção, todo esse ingrediente que a gente chama de amor, ele injetado numa pessoa só, já completa. O universo é regido pelo amor, entendeu? É sempre dualidades. Aí não importa se é amor entre um homem e uma mulher, um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher. Mas você abrangendo isso, né, tipo, com outras pessoas, você vai, tipo, dividindo, assim, vai ter um pedacinho numa pessoa, outro pedacinho na outra, outro pedacinho na outra. Você nunca vai conseguir juntar todos esses pedaços. Mas quando tá dentro de uma pessoa só, você consegue. Mas eles conseguem, cara. Eles se muito tornam tudo louco que você. Sabe quando você enxerga um casal que você fala assim, caralho, de casal foda? Que eles têm uma conexão, assim, que é perceptível a qualquer pessoa. Que eles não precisam ficar se agarrando ou dizendo que se amam, mas você sente aquilo, sabe? Só de estar perto. Uhum. Nós, por exemplo. Então. Esses casais são assim, entendeu? Sabe aquela coisa que a gente fala do universo, tudo ser uma coisa só e tal? Aham, a verdade única. Parece que eles se... não sei, assim... não são duas, três pessoas, entendeu? São uma coisa que se junta e vira um negócio. É muito, muito lindo ver, assim. Eu confesso também que é complicado e que você precisa estar muito disposto a abandonar esses... esses modelos que a gente tem de relacionamento pra querer viver. Transversais. Mas é lindo. Eu já convivi assim e. Nossa, é lindo. Tem aquele filme que eu falei do Woody Allen, o Vicky Cristina Barcelona, que é com Javier Bardem, que é o que todo mundo fala que se parece com ele. Quem me dera. É, eu acho ele. Eu pegava. A Penélope pegava também. Sério? Peraí, deixa eu imaginar. E a Scarlett pegava também. Eles são um triângulo, assim. E a Penélope faz o papel, tipo, não sei, tu acha que eu tô dando spoiler, mas... Não, não tem problema. Foda-se. A Penélope é uma maluca, tipo, ela... podia ter um quadro, né? Spoiler do dia, spoiler da semana. Ela chega a tirar no cara. Você é aquela pessoa completamente passional? Ela é completamente passional. E a Cristina é... aquela pessoa que gosta de experimentar, que gosta de... sabe? E eles são... eles, tipo, tem essa divisão, né? Cada um é uma coisa, mas eles juntos se... você não consegue imaginar eles separados, assim. Uhum. É um filme só. É. E eu não vou contar o fim. Agora eu ia falar uma coisa que, tipo, eu ia falar... ah, se mata, né? Conta o final do filme. Que tem a ver com se mata, né? Sei lá. Não, não tem. Isso já é um spoiler, né? Uhum. Eu consertando que poderia ser um spoiler, já é um spoiler. Pois é. Você perguntou se era uma música de amor entre duas pessoas, né? Aham. Uhum. Ou se era um triângulo amoroso bizarrésimo. Eu acho que pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. De amor. Até aqueles amores, tipo, amizade colorida. Existe amor como em São chama? Paulo? Existe amor. Existe muito amor em SP. É. Nela de carinho, de sacanagem, de sarro. de paixão, de espera, de esperma, de prazer, de fogo, de manela, de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato, de amor, de segurança, de anca na anca dela, e amanheça de cabeça dentro dela. Amanheça de cabeça dentro dela. E amanheça de cabeça dentro dela. E amanheça de cabeça dentro dela. Cabeça dentro dela, e amanheça de cabeça dentro dela, e amanheça de cabeça dentro dela, e amanheça de cabeça dentro dela, e amanheça de cabeça dentro dela, e amanheça de cabeça dentro dela, e amanheça de cabeça dentro dela. Cabeça dentro dela. Lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.